Ana Colasso, Daniel Fontoura, estivemos esta tarde numa emissão especial na base aérea de Beja e daqui vai o voto de solidariedade pela Força Aérea Portuguesa, que este fim de semana levou a cabo um festival aéreo na base aérea de Beja, na base aérea número 11, onde infelizmente se deu um acidente que envolveu duas aeronaves. Sabemos sempre que estas coisas podem acontecer, o risco está associado de quem voa todos os dias, de quem muitas vezes dá a vida para, por nós, neste caso a Força Aérea. Neste espetáculo não foi nenhum avião da Força Aérea Portuguesa, foi uma esquadra estrangeira que estava a fazer um espetáculo de acrobacia. Há sempre um risco, há sempre alguma coisa que pode correr mal, e tanto quanto sabemos, houve um acidente e pelo menos duas pessoas envolvidas neste acidente. E daqui o nosso abraço de solidariedade e também este voto de pesar, a RFM junta-se à Força Aérea, que está connosco e está também neste momento difícil. E infelizmente era sempre bom que pudéssemos abrir o microfone e dar notícias boas. É sempre aquilo que nós gostamos, alegrar as pessoas, pôr um sorriso na cara de todos, mas infelizmente a vida nem é sempre assim, e desta vez aconteceu este desastre. A lamentar. E obrigado a todas as pessoas que se preocuparam e que vieram até cá também perguntar se nós sabíamos o que é que tinha acontecido. Entretanto, mais informações vão ser divulgadas, e um abraço também a todos que passaram hoje e durante este fim de semana pelo Beja Air Show. E já agora, desejar boa viagem, bom regresso a casa neste final de fim de semana. Já a seguir vamos ter o Top 25 RFM com Paulo Fragoso. É um clássico ao domingo, a partir das 6 da tarde. Ficas sempre a saber quais as músicas mais votadas na RFM. Para além disso, já notícias a seguir com a Carla Fino. Bom fim de semana com a RFM.